O quê? 10 Rangers vermelhos? E aí? O que, que a gente tá esperando? É hora da ação! Hora de voar! Dragão Zó! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauro! Prontos, Rangers? É hora de criar uma nova lenda! Bem-vindos, senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Mortecast. Eu sou o João Gabriel, estamos aqui com o senhor Breno Alves. Fala, galera, vamos nessa. Conexão de bosta, tá? Fazendo o download do jogo pirata, fazendo o download do filme pornô. Estamos aqui também com a senhorita Vanessa. Oi, oi, gente. Com o senhor Isaac. E aí? Com o pimpolho do grupo, que é o Renan. Oi. E de volta depois de um longo inverno, senhor Felon. E aí, feio de longe? Hello, tio. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Pois bem, senhoras e senhores, senhoras e senhores, vamos parar com essa palhaçada e vamos falar aqui dos nossos temas desse mês. A gente pediu pra vocês aí no grupo Rage Stage Online escolherem 3 Megazords. Na verdade, cada um escolheu um Megazord favorito e um Megazord que detesta. E a gente ia selecionar os 3 Megazords escolhidos por vocês e o Megazord mais odiado pra gente dar uma comentada. Além disso, a gente vai comentar também os personagens mais engraçaralhos, sabe? Cara, Zé Graça. Exatamente. Eu não faço ideia do que é Zé Graça. Todo mundo fala isso, eu não faço ideia do que significa. Cara que faz vídeos aí, tipo, ele pega uns vídeos engraçados na internet e comenta. Beleza, nunca vou procurar. E o outro ponto, que é muito importante, muito empolgante, né? Vamos ser sinceros, acho que a gente mais empolgou, que a gente vai comentar sobre o primeiro episódio do Dinner Charger. Então, senhoras e senhores, chega de papo furado e vamos começar com os temas. Vamos começar com as damas, falando dos Rangers Galhofas. Então, Isaac, comece aí falando o primeiro personagem engraçadinho. Você é legal e não vou te ofender, seu bosta. Eu citaria 3, especificamente. O Zig, que eu acho que não existe RPM sem Zig. Não existe a vida antes de Zig. Não, mas vamos lá. Eu gosto muito do Valdo, porque primeiro que ele é BR. Sempre que a gente citar o Valdo, a gente tem que completar o mito. Mito dos mitos. Se você não sabe quem é o Valdo, eu parei contigo, jovem ouvinte. Se você ouvinte. Não sabe quem é o Valdo, por favor, vai ali naquele xizinho vermelho que tem. Fecha, tá? Por favor. E o RJ, cara, que é o rei da erva. RJ é o melhor de todos. É impressionante, porque eu... que a gente fala de Power Rangers, a gente cai nas drogas ilícitas, né? É. A série é isso, cara. Você não vai fazer o quê? O RJ é muito bom, cara. O RJ é muito bom e... Top 6 dos Rangers mais escrotos. Que isso, cara? Como assim, Ranger escroto? Cara, mexe de Kung Fu como um cara escroto, velho. Deixa eu te explicar, cara. Aqui no Rio, escroto não é só ruim, pode ser bom também. Felon, fala aí, então. O Zig, né? Tipo, como o Isaac disse, não tinha, né? Basicamente. E o RJ também. Foi a mesma coisa que ele disse. E eu também queria colocar o Max e o Danny, né? Uma dupla que fez muita diferença se fosse animal. Pá. Agora vem a pergunta, por que eles são engraçados? Pera aí. É personagens engraçados, não patéticos. Tem uma linha tênue que separa, entendeu? Ah, sei lá, cara, pra mim eles eram engraçados. Cara, não é, aquele Nunca Desista deles lá não é engraçado. Pô, Nunca Desista é uma das coisas mais depressivas que eu já ouvi na história dos Power Rangers. Sério? Nunca Desista! Eu sempre torcia pro vilão matar um dos dois, cara. Cara, não, velho. Por que você falou de Força Animal? O papo tava tão bacana, né? Eu, Breno. E aí, Brenosa, fala aí o seu top aí. Tente não repetir, tá? O Xander, o Breach. Pegou o personagem pra falar, desgraçado. O Novato, o Chase. Uma cena já foi mais engraçada do que todo mundo. Cara, mas ser mais engraçado que a galera do Super Mega Força é a coisa mais fácil do mundo, cara. Nem o Jake salva, velho. E aquela careta do Troy, forçada. Pera aí, o Troy consegue ter expressão? Vanessita, então, Vanessita, fala aí o seu tops. É Jota. Vanessa, rainha da maconha, né? A gente vê que ela, a gente vê que ela tem um pezinho na sociedade alternativa, né, cara? O na ficha dele não era orégano, não, cara. Eu cito o Skull porque o Skull era muito amor no coração. Muito idiota, mas enfim. Uma pergunta, o Boom pode ser citado como RG cômico também, porque ele... Cômico sim, agora é Ranger, eu não sei. Não, no sonho dele, cara. Ah, então daí fica o Book junto pra ficar a dupla dinâmica e o RJ, pronto. Mas o Book, eu nunca entendi muito o Book. Ele era o gordo que praticava o bully, cara. Eu nunca entendi isso. Sim, eles eram os punks que faziam bullying na galera. Eles serem punks é até de sacanagem, né? Olha, eles seriam considerados punks. Naquela época, sim. Agora seria considerado vida louca. Nossa. Esse tipo de personagem não é um personagem que ele vai te prender e tal. É um personagem que você vai rir, cara. Por exemplo, eu acho o Bridge o melhor personagem de SPD, cara. Disparado. Apesar de eu achar o Sky foda. Mas o Bridge é foda pra caralho. Eu gosto muito do Sky. Eu acho que ele tem... É o Ranger Vermelho. Ele é feito pra ser o Ranger Vermelho. Aí ele tornando azul, acho que tornou a trama dele mais, assim... desejável, digamos assim. Uma coisa que tirou muito o Bridge do Bridge foi a dublagem. Eu acho que a voz do Bridge não combinou muito. Eu já acho o contrário, cara. Eu sério? Eu me mato de dar risada porque o Peterson Adriano, tipo, ele conseguiu achar o tom. Eu achei. Eu gosto muito do da voz fez o personagem. Pra mim, o Peterson Adriano fez um puta trabalho, como todo trabalho que ele faz, cara. Fantástico. E ele explicando a história dele em Operation Overdrive. Ele tentando, né? Tentando não, ele explicou. Quem não entendeu é burro. Cara, outro personagem que eu gostava... Gostava não, cara. Eu acho ele divertido pra caralho. Tudo é uma bosta, cara. Mas esse personagem é muito bacana, cara. Que é o Helga. O Helga é muito bom, cara. Assim, eu acho que eu acho até mais engraçado que o Book e o Skull. No Turbo, calma. Turbo eu acho ele mais engraçado que o Book e o Skull. Ele é todo atrapalhado e tal. No espaço ele é mais sério. Mas no espaço é uma trama mais séria, né, cara? Por mais que tenha piadinhas e tal, é uma trama bem centrada. Não, não tem muito abertura pra piada. A não ser o Zane, né? O Zane é foda-se. cara, o Zane é foda, velho. Você lembra do Squat e do Babu, gente? Do primeiro Mighty Morph? Ele era um pouquinho com um monstro, né, cara, basicamente. Eu nunca entendi muito a função deles lá na corte da Rita, sabe? Porque o Voldar é o guerreiro, teoricamente, fodão da Rita, né? É o capitão da guarda. O Finster é o criador de monstros. Aqueles dois eram o quê? Nada, estavam ali pra lavar o chão, pra limpar a parede. É só a marinete, que é a porra. Os meus são o Valdo, o Bridge e o Zig. O Mito, Valdo ou Mito? Ah, a mesma coisa. Valdo, Bridge e o Zig. Bom, eu acho que é meio que consenso que o Zig e o Bridge são ótimos personagens engraçados, né, cara? Gosto muito do Zig, mas eu acho que ele precisa do Dylan, tá ligado? Ele não existe por si só, como o Bridge existe, que é retardado por si só. Isso aí, minha opinião de bosta. Mais alguma coisa, senhores? Ou podemos pular pro próximo top? Bora aí, bora. Aqui é o Zack, pé na tábua! Aqui é o Billy, sistemas ligados! Aqui é Trini, arrasando! Sãozinho maneiro! Poder Megazord ligado! Sequência Megazord foi iniciada. Senhoras e senhores, estamos aqui trazendo de novo o rapaz que tinha sumido, mas voltou depois que ele salvou o universo. Senhor Edmar, e aí, meu querido, como é que você tá? Tô bem, e vocês? Ah, tão indo, o Renan tava rindo que nem um retardado, mas tá bacana. Perdi essa. Valeu. Parte. Me manda o texto depois. Então beleza. Senhores, a galera lá do grupo deu as suas dicas, mais ou menos, né? Grupo parado de bosta, esse bando de viado não contribui, né? Pedir lá pra galera deixar qual é o seu Megazord favorito, ou o Megazord menos favorito, por assim dizer, pra não falar o Megazord que a gente acha uma merda. A galera decidiu mais ou menos, porque teve poucos votos e os que eles foram muito diferentes um do outro. Por exemplo, teve um lá que falou que gosta do Megazord Turbo. Pobre rapaz, o Megazord de mãos pretas. Mas o que a galera escolheu foram os melhores, foram o Megazord Isis, do Força Animal. Sinceramente, é um Megazord bonito pra caralho. Muito funcional, velho. O que eu disse agora há pouco é que se tem uma coisa que o Força Animal é muito bom, são os Megazords. Ó, e eu digo uma coisa, eu só não votei no Pedazord porque não gosto do Merrick. Eu pensei que você achava bizarro ele ficar com boca aberta. Sim, foi bizarro. Os caras falam de Tokyuger que desce a porra do trem e fica aparecendo um pau lá, o Pedazord tem aquela boca no meio, né, também. O golpe dele era vômito. Ah, mas cara, é só enquanto ele é o Zenaco. Quando ele vira o Merrick, ele fica com um boomerang de bosta no peito. E aí isso, a boca não fica aberta. Isso que era legal no Megazord do Força Animal é que o personagem influenciava na formação do Megazord. Não, é porque se fosse assim, todo o Megazord deles ia ser uma bosta por causa do Cole. É. Vai tirar a espada pra tu, hein, cara. Cuidado aí. Olha, eu votei no Isis Megazord, tá? Eu votei no Isis Megazord. Acho bonito pra caralho. Eu acho aquelas asas que formam um escudo legal pra caralho. É um Megazord rápido pra caralho. Eu acho falha que ele voa. Pra mim, tudo que voa é legal. Pombo também. O Megazord pombo, se tivesse, ia curtir. Tudo que voa tem cheiro bom. Nossa. E o pior é de qualquer um do Turbo. Pra mim, é tudo uma bosta. O Megazord do Turbo é tudo mal feito, uma bosta. Tudo desenho de carro mal feito. Ah, meu filho, mas Turbo, se a gente for lembrar que ele foi baseado em Car Ranger Turbo, é muito bom. E eu tenho que fazer uma menção honrosa ao Andarilho Mesodon e ao Triceramax Megazord, cara. Porque eu não sei, mas eu tenho que falar deles. É Trovão. É o Megazord do Ranger Vermelho de Notrovão, né? Deixa eu falar as escolhas da galera. Os melhores foram o Megazord Isis, que eu realmente concordo, é muito massa. O Didino Trovão. Foda. Que é bacana, é funcional, pelo menos. O problema é que quando começa a colocar aquele 1 milhão de Megazord, 1 milhão de Zords pra dar mais poder, eu acho realmente feio. E o último, o do Tempestade Ninja, que eu não entendi por que tem gente que gostou dessa bosta desse Megazord. O Hurricane Megazord é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. O Hurricane Megazord, se não me engano, é a junção dos dois com o do Ken, né? Eu achei foda pra caralho os Megazords de Tempestade Ninja, e esse eu acho foda pra caralho. O que eu só não acho foda em Tempestade Ninja é aquela porra daquele Zord Mamute. Voltamos ao Zord Mamute, viu? Uma vez, pô, vou da hora. Existem três constantes no Morphcast, ouvintes. Tommy, Cole e Zord Mamute. E Zord Mamute. Que pelo amor de toda hora a gente cita um desses, cara. Vamos tentar um dia gravar um podcast sem falar dessas três coisas? Sinceramente, eu não lembrava, porque escolheram que o pior Megazord, que foi o Megazord de RPM. E eu realmente acho todos o robô de RPM uma bosta sem tamanho. Pô, aquele dos gêmeos retardados com o Zord Baleia, eu acho muito legal. Galinha, Zord e Mob Dick junto não rola. A gente esqueceu deles no tópico dos engraçados. Você viu que eles não eram engraçados, né? Porque senão eles estariam no tópico. É porque eles são ruins mesmo, ninguém esqueceu. Ah, eu gostava deles. Posso falar mais mal feito? Foi o Animus. Que é só recoloriram ele, né? Nossa! Ó, eu só sinto muito que ninguém lembrou do Megazord da base SPD. É sensacional essa porra desse Megazord. Ah, cara, eu acho ele muito aquela porra levantou, cara. Caralho! Eu tenho um problema com esse Megazord, que é o mesmo problema que eu tenho com todos os Ultrazords. O cockpit dele ele é muito lindo, cara. Vai não, não tô falando então. É um problema que eu tenho com todos os Ultrazords. Apesar de mega poderoso, eu acho que mobilidade dele muito ruim. Pilão esperto, é só sair da frente ali que derrota o cara. Mas eu elimino esses Zords super ignorantes e tal, eu já considero pros piores. Olha, é o caso do Hurricane, o caso do Ultra Zord do Mighty Morphin, que aquilo ali não existe. Eu jurei que não ia falar de Tokyuger. E o Zord Solaris. O Zord Solaris também não dá. Não falar do robô de Lego não, velho, na moral. Se Deus quiser, isso não vira Power Ranger. Se Deus quiser. Tem a fé. Não vai virar. Se você tá ouvindo isso que... aí e é fã de Tokyo, vá merda. Ó, e um que pouca gente viu, porque não acompanhou a série que não foi adaptada. Como é que era o nome do bicho? Era... Qual? Gobustaro? Gobustaro. Era muito foda, cara. Era muito foda. A união de todos os Zords em Gobusters é muito bem feita, cara. Um Zord que eu gosto muito porque ele é simples é o Delta Megazord do espaço. Eu acho ele muito na moral, que é só a Mega Nave e... Ele me lembra uma esfirra. E quando ele vira Astro Megazord, fica legal também. Astro é Delta Megazord. Eu tenho só a Astro Mega Nave aqui de brinquedo. Pô, é muito legal. Falando nisso, Colombo, se você estiver ouvindo isso aí, velho, abraço, brigadão. Eu acho os Zords do espaço ok. São funcionais, ok. Bonitos, não. Mas não, okay. Cara, então, aquele negócio. Eu acho que a Astro Mega Nave funciona muito bem como nave, mas como robô ele é muito feio. E eu nunca vou aceitar um ônibus espacial virar a cabeça. Por favor, me responda uma dúvida. Eu que sou um fã assim, que tem pouco conhecimento de Power Rangers, por que todo Megazord tem que ter a porra de um chifre no capacete? Sei lá, cara. Eu, sei lá, às vezes o desenhista é corno. Já me perguntaram isso diversas vezes, cara. Nunca soube responder. Eu não sei por que entre aspas, a orelha do tiranossauro do Mighty Morph vira o chifre. Realmente, é algo de se pensar, né? Eu acho que é porque é baseado no Tommy, né, velho? Com um corno, caralho. Cara, o Piramidas não tem chifre, o Astro Delta também. Piramidas. Gay, cara. Sorte escrota, pô. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser porque ele é escroto. Porra, é um carro alegórico. Isso, essa é a definição do Pirâmides, é um carro alegórico. O Ultrazord é mais, entendeu? Do Mighty Morph. O Ultrazord não dá. O Ultrazord não dá, não tem condição. E na terceira temporada que eles resolvem juntar o Megazord Ninja e fazer aquela... Ah, o Ninja Ultrazord? Edmar, você que reviu a terceira temporada de Mighty Morph, o Titanus foi destruído? Não. E por que esses ele filhos foi... da puta não reusaram essa desgraça pra destruir a Divatox? Ou pra matar o Espectro Negro? Boa pergunta. Será que seria suficiente? Não sei, o Dragonzord tá lá entalado lá no lago da Alameda dos Andes, né? Se você muda das moedas do poder para as moedas ninjas do poder, existe uma transferência de poder ali que você tem que fazer pra usar o Zord da antiga. Entendeu? Talvez demoraram tanto pra fazer isso que acabaram, né? Vamos dizer assim, na lógica dos Zordon. A lógica dos Zordon é simplesmente, tá chato, vou dar poderes novos para vocês. Agora de cada um, cambada. O Megazord que vocês acham mais merda, seja por qualquer motivo que seja. Fala aí, Sr. Phylon, que você tá quietinho aí, ó. Eu? Ah, tem outro Phylon aqui. Megazord mais... Acho que no mundo não tem outro Phylon. Vamos tentar não ser repetitivos. Eu não gosto muito do Megazord principal de SPD. Sei lá, cara, aquele Zord... Aqui eu tô começando que o Zord do braço é meio pequeno, né? Parece braço de tiranossauro. Eu vou perguntar de novo algo que ninguém me respondeu. Como brota a cabeça do Megazord de SPD? Porque ela sai do nada. Como? E, sei lá, cara, aquele Zord me parece caixa de sapato, cara. E, sei lá, o melhor Megazord é o Isis mesmo, cara. O Isis não tem... Até hoje não tem como combater, né? O Isis e o de Dino Trovão também. Dino Trovão é foda, cara. Olha só, percebam que a temporada menos odiada por fãs, sem fãs, sem... É Dino Trovão. Porque é boa. Caralho, não. É muito coeso. É boa mesmo que eu acho que é boa porque tem a porra do Tommy. É a menos odiada, eu não vejo ninguém... Ai, Dino Trovão é uma bosta, a Baranger é melhor. Eu não vejo ninguém. Não tenho o que falar, cara. O Dino Trovão é uma série que foi feita muito bem encaixadinha. Vai falar o quê? Fala comigo, filho. Alguém realmente gosta de a Baranger? Não. A Baranger tem um personagem que salva, que é o branco. De resto... Eu vi dois episódios e eu não aguentei, cara. Série... Porque coisa que salva é a abertura, né? Ah, Vanessa, vai lá. Zord favorito e Zord que detesta. O favorito é o Isis, por questões óbvias que vocês já falaram. Que eu mais detesto, turbo, mostra. É por isso que é a Vanessa, cara. Eu adoro a Vanessa. A opinião é completa, velho. e concisa. Coerente, concisa, completa. Renan, vamos lá. É, o que eu mais gosto é isso. E o que eu mais detesto é o dizer o normal, dizer aquela coisa feia, que é muito estranho. É o Megazord. É. Qual que é o Megazord que é estranho? O Zé é o Megazord. O Megazord do Ken no Tempestade Ninja e do Zell é tipo o jogo dos sete erros, porque não tem, né? Tem a puta de uma estrela no peito e um voa, o outro não. O Super Zord, eu acho ele muito... Cara, ele sem ver, é o que eu acho mais feio da franquia. O Megazord de Zell é zoado, mas é porque tem um Dalek ali no meio. Mas ele não é de todo ruim. Crianças, a gente tá falando só dos Megazords, tá bom? A gente não tá falando mal das séries. Não se revoltem. Tem comentários ofensivos. A gente tá falando dos Megazords. Até porque, tá bom? Se fosse. A gente não tinha falado bem de Força Animal, né? Tem que tratar que nem criancinha, o Breno manja. A gente é tudo amigo, amigo. Eu não sou amigo de vocês ouvintes, não, tá? Só pra deixar claro. Não sou amigo de vocês. Vai lá, Breno, sua vez aí, o melhor é o de Força Animal aí, que o Isis, né? E o pior é o do Operation Overdrive, o Drive Max. Eu achei que ele ia falar do Jungle Fury, juro, velho. Achei que ele ia falar o melhor. Podia falar do Jungle Fury, porque foi o Megazord com mais mobilidade que existe. Vocês estavam falando que o Megazord é tudo travado aí? Ah, só uma coisa que eu gosto de lembrar do Megazord Jungle Fury, eles dentro do cockpit, girando pra dar o ataque. Olha que momento lindo, cara. Tem que fazer uma batedeira. Então, o pior, Megazord Solaris, que eu acho que, né? Porém, não funciona como Megazord, né, cara? Fica difícil. E o melhor, Jungle Master Megazord, que é o gorila, o pinguim e o antílope no Jungle Fury. Que é uma das Megazords mais bonitas que eu já vi na série, assim. Gostei muito. Vamos falar de coisa boa, vamos pra Dino Charge. Edmar, você é o cara que tava mais empolgado com o Dino Charge. Por que eu tava? Não, porque você tava, porque agora você viu que as suas expectativas foram supridas até o momento. Tá contando os dias. Ainda estou. Ainda Edmar estou. Tava realmente emocionado quando ele postou o episódio. Sabe, imaginei lágrimas nos olhos do Edmar. Quando eu vi que vazou o episódio exatamente 4 horas da manhã por causa do fuso horário, né? Que ia vazar meia-noite, eu deixei de dormir no dia. E o episódio umas 5 vezes seguidas. Caralho. Cara, desde a abertura até a música, a composição dos personagens, cara, tudo se encaixa direitinho ali. Sabe o que eu ali, mais gostei, véio, dessa abertura? Eles conseguiram fazer os robôs de Kyoryuger, que eu chamo carinhosamente de Digimon Sentai, porque pra mim, fera digital é Digimon. É Digimon. Eu sempre chamei de Digimon Sentai. Sim. Conseguiu fazer os Megazords de Digimon Sentai ficarem bacanas na abertura, cara. Edição monstra do Judge Lin, tá? Edição monstra, porque não sei se vocês perceberam, aparece a bateria e ela não tá escrito Gaburinho, ela tá escrito Tiranossauros. E aquela cena que aparece o Tiranossauro e a bateria, ela foi remasterizada do Sentai, ou seja, eles estão usando cenas do Sentai e estão remasterizando elas. Cara, eu não tenho como elogiar mais agora, essa série. Cara, se essa série continuar nessa pegada, a gente tá próximo de ver a melhor temporada de Power Ranger. Pera aí. Se continuar na pegada do primeiro episódio. Não, mas entra fácil no top 3. Nem RPM que tá no nosso top 5. Nem RPM que tá no top 5, eles tiveram coragem de tirar o nome do Gol Onde, do Gold Azul lá. Que se continuar nesse ritmo e for crescendo, eu acho que ela só não vai ser melhor do que Espaço. Acho que não precisa crescer, acho que precisa nivelar. Não pode ter altos e baixos. Então, mas eu tô... Que nem Super Mega Force, imprimiram 3 episódios em um só. Super Mega Force... A série caiu totalmente. Super Mega Force não teve altos e baixos. Teve baixos e muito baixos. Mega Force... Mas como Mega Force foi médio. Assim, tipo, bem corrido. Mas depois caiu fudidamente. Mas se manter o nível do episódio 1 agora, do Poderes do Passado, vai ser um sucesso, velho. Eu vou me... Ali eu não vi preguiça. Eu não vi preguiça. Diferente do que eu vi em Super Mega Force. Eu não vi preguiça nenhuma de fazer nada ali. O episódio é 100% de cenas americanas, cara. Abre aspas aqui, tá? Você, que entrou lá no grupo, tá? Não importa o nome do grupo vai mudar agora. Você entrou lá no grupo pra ficar fazendo... falando mal de Dino Charge só porque não tem a porra de um samba. Sai. Por favor, velho. Tá? Não tem samba. Não vai ter, graças a Deus. Tá? Não é Super Sentai. Power Rangers não é Super Sentai. Cara, Dino Charge começou muito bem. Eu adorei a Rosa, cara. Adorei aquela personagem. Uhum, pô, eu achei de uma sacada muito boa. A Vanessa tá apaixonada nela. A Chave é muito linda, eu tô em loja. O que mais vai me agradar ali vai ser o Ranger Preto. Cara, na abertura você já vê que o Ranger Preto vai ser foda, cara. O Chase me lembra o Xander, velho. Cara. Exatamente. É, ele tem... Ele exatamente. E o Xander foi um dos melhores personagens, na minha opinião, criados pela Disney. Eu tenho um medo em Dino Charger, sendo bem sincero. E não é aquele negócio de, o talvez... É o crossover? O talvez crossover. Não é isso. O meu medo é o verde. Eu tenho medo. Porque se seguir mais ou menos alguma coisa do Kyoryuji, o verde ele é muito importante. É o que eu tenho medo dele achar a Dino Hayovac dele, cara. Drive ele ser dele. O personagem mais foda ali dentro. Depois do vermelho, obviamente. E os outros se apagarem. Não, e ele ser o mais apagado, com menos destaque. Eu tenho muito medo disso. Isso vai acontecer em Jungle Fury. Então, aí que tá. Porque, por exemplo, a Rosa tem uma personalidade legal... O vermelho, eu gostei do vermelho. Eu achei um cara um pouquinho mau ator. Mas no desenvolvimento da série ele pode melhorar. Eu realmente... Porra, comparando não, com, o King? Eu já falei que o Andrew Gray, você só não compara ele com um robô e com um manequim. Não, o cara é realmente um ator ruimzinho. Mas tudo bem, eu espero que ele melhore. A personalidade dos quatro ali apareceu muito bem. Mesmo que por pouco tempo você já entendeu quem que é quem ali. Ficou meio deslocado ali e ele acabar meio que o que você menos lembra. Ninguém falou da doutora, cara. Achei a doutora legal. Eu gostei dela. Ela vai ser a Ranger. Da bronca. Ah, ninguém sabe se ela vai ser a Ranger Violeta. Eu tô achando que ela vai ser a Ranger Violeta. Ah, cara, ela tá muito na cara. Porque ela parece muito com a personagem. Depois aparece o RJ aí de Violeta aí. Sobre o verde... Falaram que possivelmente ele vai ser irmão mais novo do personagem do RJ. Eu vi uma parada assim. Eu ouvi falar isso aí. Não, o verde aí. E o azul acho que não seriam. Não, o verde e o preto teriam parentesco, uma parada assim. É o verde e o prata que vai entrar, que deve ser o verde RJ. E o prata. O Breno vai falar um easter egg, eu vou falar outro. Tá, o easter egg que o Breno descobriu é bacana. Eu vou falar. No primeiro episódio, durante a cena das celas dos monstros, apareceu o Death Eager, né? Que chama. Eu não achei. Eu vou mandar uma foto pra vocês. E aqueles fodões que aparecem várias vezes. É, que muita gente tinha dúvida, será que vão colocar ele na série? Não tem mais dúvida, ele já aparece logo no primeiro episódio. Isso! O Breno também notou outra coisa na primeira cena. Eu falo quem é o Death Eager, cara, que é a minha teoria. É o pai do vermelho. Possivelmente. Seria muito previsível, cara, né? Mas bom. A gente não tá... Todo mundo pensou que o pai do vermelho em que origiria ser um babacão. O pai do vermelho está preso. Ele está preso. Eu acho que ele é o Death Ruger e ele vai lutar com o raivoso lá, que eu nunca lembro o nome dele. Fury. Isso aí, Furioso. E eu acho que vai ter uma luta dele. Cara, eu quero ver Luqueiro. Quê? Eu adoro o Luqueiro. Não começa a citar. Eu acho a voz dele em japonês tão legal. Ah, é ele, eu achava que era homem. Ele é otaku, né? Então, homem ele não é. Devaneio de Sentai à parte, o Breno descobriu uma coisa, que depois descobriram, dias depois, que o pessoal tá empolvoroso com essa porra. Fala aí, Breno. O monstro aquele monstro macaco de quando a RJ vira Ranger em Jungle Fury, o Slayer aparece com o folheto de trocado dele. Então, logo, dá a entender que como o ator do RJ tá praticamente confirmado na série, que é possível que o RJ volte como RJ mesmo. Porque o Moody, quando morfou pela primeira vez em Jungle Fury, tá como procurado no episódio 1. Não, isso eu vi de primeira, mas, sério, tá realmente confirmado que o maluco... Ele tirou uma foto com o Ranger azul. O David parece com ele. Dando a entender que ele vai ser o irmão dele na série. Ai, ai, ai, hein? Eu sou um cara que eu só não gosto quando, tipo, o que rolou com o Decker e com o Cole. É isso que eu não quero. É isso que eu quero que aconteça. Eu acho que seria uma boa ligação, porém, eu não quero que a franquia fique dependendo apenas de coisas do passado, sabe? Depender de personagem que já foi, voltando como novo Ranger, eu acho que a franquia tem que andar pra frente, cara. Eu acho até que o RJ pode aparecer como RJ pra passar um treino pra ele. Mas eu realmente não queria que ele voltasse, apesar de eu gostar muito do personagem. Eu acho que a franquia tem que andar pra frente e esquecer um pouco do que já tem. Mas eu achei legais as referências. Eu achei legal. Tem que andar pra frente, mas aí que eu achei legais como as referências. Elas ficaram como sumidas referência, nos últimos é bom. Anos. Mas se a gente ficar falando assim, nossa, essa série é boa, tem um monte de volta, de não sei quem, de não sei quem, aí cagou, sabe? Não. Ô, gente, oi. Eu fui o único que não gostei do Slade. Você tem que ver o Slade como um Lord Zed 2.0, cara. Cara, eu achei ele muito estranho. Eu acho que ele não é o vilão principal. Eu acho que tipo tem alguém por Grum? Trás dele. Eu também achei tipo isso. Cara, sinceramente. Boa. Porque ele é meio fraquinho pra ser um... Porque, tipo, a Candelira quase manda nele. Mas a Candelira manda nele por um outro motivo. O que eu senti nele é que ele é tipo o comandante da nave. É. E que tem alguém por cima dele. Tipo a Rita na primeira temporada. Gente. O Vitor HS, ele fez um post no dia 6 de janeiro, antes da estreia de Dino Charge, óbvio. É, pensando nesse crossover, ele fala assim... Sabe o que pode, entre parênteses, talvez estragar Dino Charge? É esse encontro de dinossauros. A metade dos fãs estão especulando que Jason, Paul e o Bruto dos Mitos vão voltar. Mas o daí Valdo quando a Saban anunciar que não terá o adaptação, aí, as pessoas podem começar a ver pequenos defeitos. Mas o Valdo não tem poder de dinossauro. É verdade, o Mito dos Mitos. Como pequenos defeitos, como grandes defeitos na temporada, talvez por causa disso. Eu adoraria que tivesse um encontro, mas sempre vamos manter o pé firme, no chão. Eu tô dizendo, pois tô vendo um monte de gente dizendo, Jason vai voltar, vai ser a melhor temporada, Kira tem que voltar, entre outros. Tendo ou não o episódio, cara, começou muito bem, acho que vai manter a linha. Tendo não, ou não mas esse o problema é que se tiver, acho que o raciocínio dele foi mais ou menos esse. Vitor, se não foi esse, cara, comenta aí e me corrija, mas eu acho que o raciocínio dele foi tipo assim, a temporada pode ser boa, ou mas às vezes ela é um pouquinho aquém. Se ela for no nível de Dino Trovão, vai ser uma ótima temporada, mas às vezes ela é um pouquinho menor. E esse especial ainda não corresponde às expectativas, mas é bacana, a série vai ser muito criticada, cara. É essa comparação que vocês têm que fazer. Vocês que são fãs de Power Rangers, é essa comparação que vocês têm que fazer. Vocês têm que comparar uma mesma temporada com a mesma temática com a outra, ou com a anterior. Você tem que comparar com o Super Sentai. Isso é ridículo. Power Rangers não tem obrigação de ser melhor que o Super Sentai. E quando é por mérito próprio. Power Rangers tem obrigação de ser uma boa adaptação. Para vender brinquedos, para atrair novos fãs. Essa comparação é exatamente isso aí que o João falou. E, gente, vamos esperar, porque a gente tá animado. Eu realmente acho que a série vai continuar nessa pegada. Cara, eu vi a temporada vibrando, cara, eu não parava de pular. Tipo, achei muito foda. Você veio do futuro, Renan? Você viu a temporada? Você viu a temporada inteira? Não, caraca. Eu vi o episódio, porra. Falando que o Renan tá alterado, gente. Eu tô achando que o Breno tá certo. Ele catou a menina que ele queria catar, cara. Pô, de criança não faz, né, cara? Ah, eu gostei bastante do episódio. Eu achei, assim, como eu não tava esperando nada. Então, tipo, me surpreendeu bastante. E você achou mais gatinho ali? A Shelby. Vanessa mostrando seu lado couro. Então, Vanessa, sério que você achou ela mais bonita do que a doutora? É verdade, a doutora é mó gata. Vanessa. Cunha pra esse moleque hoje. Nossa, hein? Pera uma cabeça de cima, Renan. Uma vez na vida. Gente, eu não posso estar falar feliz, não. Vou botar o telecine da sua casa, velho. Eu sou sincera que eu não prestei muita atenção na doutora. Mulher loira não faz muito o meu tipo, mas ela é bonita. Ah, não, ela é bonita, mas sei lá, tipo, é eu nem prestei atenção. É porque a tava de short, nela. Por isso você prestou atenção nela. Como eu disse antes, a Vanessa tá mostrando seu lado couro hoje. É só hoje. É a maior trepação, a maior putaria. Não foi só a Shelby, eu gostei daquele menino também, que a Shelby ficou tipo meio... Ai meu Deus, pau, eu quero... verde. É. O Dino Charge, cara, eu acho que meio que trouxe aquela emoção que a gente sentia quando anunciava, né, na Fox Kids, na Jetix, uma temporada isso, nova, né? É isso. Eu acho que não fazia muito tempo, cara, eu acho que a última vez... que eu meio que parei pra assistir mesmo a estreia foi Indigo Fury mesmo. Eu sou meio bobo, porque quando passa na banda de madrugada, eu sinto a mesma emoção, caralho. Mas, porra, aí, é, TV, mas aí é nostalgia, velho. Falando é, demais. O tema é nostalgia, porque é dinossauros, cara, onde tudo começou. Cara, sabe o que eu acho também? Que a Saban meio que segurou a grana de Super Mega Forte, tipo assim, não querendo trazer mais atores pro especial, ou economizando um pouco na edição. Pra gastar em... Ah, eles iam gastar em Dino Charge, em vez de fazer no 20 anos da franquia. Tá bom, Felo. Tá... É. Valeu, falou. Essa teoria... Primeiro que eu acho que eles deviam ter pulado o Gozeja. Eles não precisavam fazer aquela temporada. Acho que podia fazer logo nos 20 anos mesmo, na franquia, o Gokaiger. Seria mais lógico, eu acho. Duas temporadas, né, de Gokaiger? É, ou uma só, não sei. Edmar, tipo, você lembra o que o Agostinho falou naquele no Switch On que a gente gravou de Power Ranger? Que a história perfeita pra Mega Force seria uma equipe e terminar e Super Mega Force ter outra equipe. E as duas equipes conviverem na mesma história. Falando assim, mais sinceramente, de Super Mega Force, né? Depois que acabou a brochada lendária, todo mundo se revoltou e tal. Super Mega Force tinha muito mais potencial, cara. Muito mais potencial, velho. Esse mês a gente teve um negócio realmente triste e chato relacionado à franquia. O ator Ricardo Medina Jr., que eu não sei até hoje se ele é realmente filho do boxeador brasileiro Ricardo Medina. Não, ele não é, ele já não é. E a gente também não sabe se ele é ator. Não, agora a gente sabe que ele não é. Espada aqui? Ai, meu Deus. Segundo TMZ, ele é espadachim. Como o Pelo e o Breno já puxou, a gente vai falar, apesar da gente estar rindo e tirando sarro, é uma parada bem, bem séria e tensa. E foi a prisão do ator, entre muitas aspas, quase um parêntese, Ricardo Medina, que... Explica aí exatamente o que aconteceu, Edmar. Foi o seguinte, semana passada, acho que foi a semana passada, né? O que aconteceu? O site TMZ foi o único site que noticiou no dia que o Ricardo Medina havia atingido o seu colega de apartamento com que ele dividia apartamento após uma briga com o mesmo, com uma espadada no abdômen. A espada perfurou o abdômen do colega dele, levando o colega dele à morte. Só que o site não deixou bem claro qual foi a intenção disso. Só disse que houve a tal da briga. E que o Ricardo Medina, ele mesmo, chamou a polícia após esse acidente. A gente pode classificar como um acidente, realmente. Porque até então ele não tinha nenhum relato de casos parecidos, nem antecedentes criminais sobre tal coisa. Tá? Ainda mais ele foi preso. Tá? Ele foi preso. Alguns outros sites também maldosos, não sei se é verdade ou não, o valor da fiança dele foi classificado em $1 milhão. Porém, ele conseguiu responder o processo, ele está conseguindo responder o processo em liberdade. Ele não deu entrevista, mas alguns próximos a eles falaram que foi uma briga. Ele estava com a namorada dentro de casa, se trancou dentro do quarto, e quando ele saiu, ele simplesmente pegou a espada e furou o estômago do colega dele. Tá tudo mal encaixado essa porra. Na minha opinião. Tá tudo mal encaixado. Por isso que eu não queria comentar. Mas passado alguns dias, ele já foi solto. Dá pra gente comentar do caso. Até o Austin St. John, que é o Jason, ele lamenta muito pelo ocorrido. Defendeu o ator. Conviveu com ele, pelo menos no episódio comemorativo da série. E diz que espera que ele saia bem em tudo isso. Compensação, o Jason David Frank, que é o cômico que muitos amam, condenou a atitude do ator, falou que ele não representa a franquia e nem os fãs que ele tem. Eu tô revoltado por causa disso, tá? Não pelo que aconteceu. Eu tirei sarro e tal. É uma situação séria, mas não é pro fã deixar de ser força animal por causa disso. Isso é a vida particular do cara, velho. Assim, cara, uma parada... Eu gosto muito do Tommy, mas uma parada... Do Jason David Frank. Mas uma parada que me revolta nele é que ele acha que ele é a franquia. Sim. Que ele é o motivo da franquia existir. É isso que me irrita nele. Eu não falo disso muito. Entendeu? Contei certo, né? Foi isso tudo. Contou. Foi, contou. entendeu? Eu fiquei meio bolado, até mandei pro Breno algumas imagens de jornais daqui do Rio. São jornais escrotos e tal, aí, mas quando é outra parada, tu zoa e gasta, mas quando é uma parada que você realmente considera, tu fica meio bolado. É, primeiro que a imagem era escrota. É o Meia Hora que você tá falando? É, o Meia Hora e o Expresso. Eu mandei as duas imagens pro Breno. Foi bem ridículo. Bem ridículo. Mas assim, afeta a imagem da franquia? Lógico que afeta. Lógico que afeta, porque se assim, Power Ranger mata um amigo, tá ligado? Não especificar ator, interpretou o Power Ranger. Fica ruim assim. O BT falou. Eu vi jornais falando assim, a vida imita a arte. Pode ser assassino amigo de quarto. Pra que isso? É, tipo, nem quando aconteceu lá aquele caso que... Do menino que matou os pais, né? Falaram que é a culpa do videogame, não vão falar que as crianças mataram os amiguinhos, né? Falando isso. Gostei. Cara, eu achei assim escroto o posicionamento do Jason e do Steve, que o Steve ficou do lado do Steve Cardenas. Acompanho outras, algumas páginas de outros atores e todos eles posicionaram de maneira neutra, tipo, ah, não vou ficar do ator porque a gente não sabe o que aconteceu, mas eu não vou ficar crucificando a pessoa, entendeu? Tipo, você não sabe o que aconteceu, como é que você vai crucificar isso? Tudo bem, é ruim pra franquia? Com certeza, mas cara, se você não sabe o que aconteceu, não caga pela boca, nem pelos dedos. Exatamente, o Altin, ele foi extremamente íntegro na declaração dele. Sim. Falou, olha, eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, a não ser quem estava lá. Não cabe a gente julgar e a gente tem que fazer um negócio que a maioria não está fazendo, que é respeitar o que aconteceu pela família do cara que faleceu. Eu realmente entendo o que o Jason David Frank falou, foi uma imbecilidade do cara. Eu sou muito fã do Jason David Frank, mas foi uma imbecilidade dele falar assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas ó, se um cara me ataca, eu vou resolver na mão. Aí depois ele põe, claro, se o cara tivesse com uma arma ou uma espada, Tudo bem. Mas aí, cara, mas aí que tá, a gente não sabe a situação, a gente não sabe. Cara, ele não foi ridículo, Renan, ele foi imbecil na declaração. Vamos usar um termo mais bonzinho. Ele foi infeliz na declaração dele. Aquele momento que você podia calar a boca. Você não tinha que ter falado nada. Sim. Ele tem 4 milhões de fãs ali. Ele falou merda pra 4 milhões de pessoas que rejeitaram. Aí que tá, cara. Aquele negócio de homem de verdade resolve o assunto com os punhos, não é bem assim. A gente não sabe o que aconteceu dentro daquele quarto. Como é que a gente fala assim, ah, você não pode pegar uma espada e enfiar no outro? É muito fácil a gente julgar quando não é com a gente, né, cara? E sim, ele tinha uma espada em casa porque ele é fã da arte samurai. Sim, eu vi nego falando assim, ah, mas por que ele tinha uma? Ué, você não gosta de, sei lá, de samurai X e você não tem? Por quê? Não pode? É crime ter uma espada? De enfeite? É crime? Não é? Mas uma coisa que eu fiquei muito... Cara, eu queria muito falar que eu fiquei puto, mas eu fiquei puto só na hora. Depois eu fiquei muito triste. Nego fazendo... Tinha falando que ele matou o cara lá. Mas nenhum ator do Tokusatsu japonês faria isso. Eu vi nego fazendo isso. Cara, o cara se aproveitar de uma tragédia pra... Até que ponto chega o reiterismo, cara? Reiterismo. Isso é isso, putice, isso é doença. Isso é doença. Usar um fato desse pra denegrir uma franquia que não tem nada a ver com a paçoca. Na boa. Isso não é coisa de fã, não, cara. O Breno viu o administrador de página falar isso. Um formador de opinião falar esse tipo de merda. Sim. Cara, como é que pode, velho? Você tá induzindo seus fãs pro caminho errado, velho. Um assunto delicado, você falar, nossa, ai, tinha que ser em Power Rangers. Tinha que ser o quê em Power Rangers, filho? Não tem nada a ver com Power Rangers, a fera franquia, mano, é um fato da vida pessoal do cara, velho. E eu vou defender outra coisa. A gente, lá na página da portadora, a gente vai falar do assunto, cara. Não vou fazer imprensa com o povo, que nem diz o Breno. Não vou ficar cobertando o fato. Porra, é notícia. Se você não souber através da nossa página, vai saber através de outra. E a galera tava esperando isso da gente, né? E ficar com você ódio, brincar, não. Você isso? Fazer uma piada é uma coisa que é até aceitável. É aceitável, é normal, eu fiz. Se eu falar que eu não fiz piada, eu ia estar sendo hipócrita e não é isso. Mas você usar um fato desse pra denegrir uma franquia inteira, pra você tentar justificar um ódio imbecil que você e um grupinho de retardados têm, foi a maior filha da putice do mundo, cara. A comparação foi a seguinte, o Breno mandou aqui, eu não vou falar o nome da página pra não dar like pra página, mas é o seguinte, notícia, Notícia de 2012, pegaram a notícia de 2012. Herói na vida real, Green Flash salva idoso. Aí compararam com a notícia atual. Ex-ator de Power Rangers é acusado de assassinato nos Estados Unidos. Cara, pra que isso? É uma página do Tokusatsu. Pra que isso, velho? Isso ajuda a deixar algum Tokusatsu, entre aspas, melhor, mais famoso? Não, isso ajuda apenas a haters ter mais raiva sem motivo. Velho, sério, a Toconet brasileira tá um lixo por causa de pessoas assim. A grande maioria não é desse jeito, mas essa galerinha sempre se sobressai e faz ficar uma bosta. Uma página que é feita pra falar mal de outra. Quando eu pego no pé de hater no grupo e na página, muita gente fica assim, o administrador é tirano. O administrador tá implantando ditadura. Agora vocês entendem por quê? Eu pego no pé desses filha da puta. Eu vou falar mais uma vez. Vocês que fazem isso e vocês que curtem essas páginas, que vocês sabem quais são... É doença, cara. Vocês não são fãs de porra nenhuma. Vocês são um bando de babaca que só querem criticar coisas que os outros gostam, tá? Existe uma diferença entre você não concordar e você desrespeitar pessoas, tá? Eu sempre falo, eu odeio Naruto. Eu xingo Naruto, eu tiro sarro de quem gosta de Naruto. Mas eu nunca vou tratar mal uma pessoa porque gosta de Naruto. Ou vou usar um fato que aconteça relacionado a Naruto pra começar a xingar a pessoa pessoalmente. Não, aquilo, você tem todo o direito de gostar ou não gostar de uma coisa. Mas não quer dizer que sua opinião seja, tá ligado? A única suporte que você tem que lombrar os amiguinhos que não curtem tua base. A frase mais idiota que eu vi foi assim, eu já imaginava isso. Cara... Aí não. Bom, senhores, é isso. Aí, mais alguma consideração a qualquer um dos amigos citados? Acredito que fechamos com um assunto sério do momento. E é isso aí, ficou bonito, ficou bacana. Por favor, últimas considerações finais de cada um, rabidinho. Se quiser fazer jabá, xingar a mãe, fazer o que você quiser. Começando pelo feio de longe. Curtem minhas postagens, né, para a gente Força da Zoeira. Continua que ele repete postagem. Breno? Fala pra galera pra curtir lá a Força da Zoeira, né? E os nossos grupos, o Ranger Stage Online, que vai mudar de nome brevemente, e o Força da Zoeira Grupo também. Edmar? Eu quero agradecer pelo convite. Só quero deixar minha opinião sobre os personagens cômicos, que eu acho que Book School nada supera eles. Bom, nada imita, nada supera eles dentro da franquia. Aquele site é um bosta, tem nenhuma graça. Eu quero agradecer a todos os acessos que nós tivemos aí nas últimas semanas. Tá? A gente, lá na Força das Veiras, com média de 1000 novos fãs por semana. Tá? Isso eu acho muito legal, o reconhecimento de vocês pelo nosso trabalho. A gente começou a postar vídeos, a gente começou a fazer algo diferente para vocês. E agradeço a vocês por terem postado em todas as matérias que eu escrevo no blog, no Interruptor Nerd. Eu gosto de escrever, aquilo para mim é uma paixão, junto com assistir Power Rangers. E convidar vocês para postarem mais no grupo, né, no Ranger Stage Online, agora vai mudar de nome. Na Força da Zoeira, agradeço ao João, tá, por ter insistido para eu voltar. Agradeço a todos vocês por me acolher novamente. E é isso. Ouça essa porra quando estiver pronta, né? Se não se perder. Não, agora não perde mais, não. Críticas gerais. Não foi uma crítica, isso foi uma madeira de dois pés no meio da minha cara. Então, agradecer mais uma vez estar aqui com os amigos. No Twitter, @ZacCarvalho. Tô também no Esteja Online, sempre comentando alguma treta lá. E tamo junto. Obrigado. E curtam super-heróis. Vanessa? Então, Tô feliz de participar aqui de novo. Eu dei uma despencada, ninguém percebeu, lógico. E é isso aí, gente. Bom, é isso, galera. Até mês que vem. E cala a boca aí na que eu tô falando. Legal. É isso. Até... Eu espero que o Edmar continue com a gente novamente. Ele não vá no bar da Dimitri do Centurião Azul mais. Também, então, senhoras e senhores, é isso. Até mês que vem. E vamos pra leitura dos comentários. Então, vamos pra leitura dos comentários com o senhor Isaac. E aí, meu filho, como é que você tá? Maravilha, meu jovem, e você? Com a gripe, cansado, mas estamos aí, né? Podia ser pior. Pode ser pior. Antes de mais nada, eu quero começar falando que eu achei muito gay o negócio do discos agora, que pra recomendar tem um símbolo do coração. Sim, ficou bem boiola. Ficou muito homoafetivo isso. Fala, eu acho que não havia essas necessidades, mas, né? Eles podiam colocar o botão explodir leitor. Vamos lá, cara. O primeiro comentário... É o do Kurudo Maniste, que ele pergunta como participar do Morphcast. João, responde pra esse rapaz. Então, a questão é que a gente tem um monte de gente que pede, e a gente tenho uma listinha montada, eu tenho realmente essa listinha montada aqui no meu computador, eu só não sei aonde está. Mas faz assim, cara, manda um e-mail lá pra gente, eu deixei até aí no, a resposta do seu comentário. Você lê aí, é, manda um e-mail pra gente, coloca lá e a gente vai te mandar pra listinha de espera. Quando a gente começar a convocar a galera aí da listinha, você vai ser chamado em algum momento. Seguindo aí do comentário desse mesmo rapaz, ele fala de um top 3 dele de Range Vermelho, ele cita Andrews, Cole, e bota espadachim aqui, já sabemos a zoeira, e TJ. Interessante a lista do cara, exceto pelo Cole. Ainda no Corudo, como fala esse rapaz? Ele cita que a BKS nunca foi boa em DBZ. Eles não dublaram os gritos de batalha. Se os Power Rangers forem dublados na Unidub, vai ser foda. Filho, usa vírgula. Por favor. Por favor, cara. A gente precisa respirar no meio das frases. A gente precisa respirar. Sério? Mas até aí tem um poeta brasileiro ou português, não me lembro agora, que ele não usa vírgula e nem pontuação. O próximo comentário é do Victor Rogério. Ele falou, perfeito, muito bom, pessoal. Obrigado, a gente sabe que a gente é perfeito. Obrigado. Só a minha opinião pessoal, as armaduras são fodas. Não é um comentário específico pro Victor, tá? Opinião é pessoal, tá? Só pra deixar isso bem claro, opinião é pessoal. As armaduras são fodas, concordo. A que eu achei mais legal foi do Range Vermelho do Força Mística. Não, velho. Não. Mas beleza, é a opinião pessoal dele. Exatamente. Mas vamos combinar, nenhuma daquelas armaduras é prática. Com certeza. Se alguém vestisse uma de verdade, não ia conseguir dar um passo que fosse. Cara, mas se a gente for pensar, até as roupas normais dele já não são muito práticas, né, cara? Porque eu acho que deve ser muito estranho você andar com spandex, cara. Assim, sobre a... Eu tava pensando assim nessa época de carnaval, me fez lembrar sobre isso. Pô, tem umas alegorias aí, umas roupas de escola de samba que são estilo traje de Power Ranger, cara. Inclusive teve o Dylan nesse carnaval. Entendeu? E ele saiu tranquilão, os caras saem tranquilão e tal, altos pesos. Então assim, os caras sambam com aquilo. Eu começo a pensar que não é tão pesado assim. Cara, mas eu acho que sambar e você conseguir fazer movimentos de artes marciais é um pouquinho diferente. Assim, cara, eu não sei sambar e a única arte marcial que eu conheço é jiu-jitsu. Acredito que não funciona muito bem comigo. Tenta dar um armlock com a roupa daquela e vamos testar a foto, tá? A roupa da galinha do Wes. Exatamente, galinha de fogo. Falando nisso, a armadura do Wes, eu não lembro se eu comentei no podcast, mas ela é tipo o Fox do Harry Potter, né, cara? É, eu acho que se citou a Fox, eu citei o Combus Cave, acho que citou até a Fox também. Cara, eu não lembro. Tá aí, se eu não falei, eu tô deixando aqui registrado, porque o podcast foi gravado tem mais de 10 dias. Vai lá, mano. Próximo comentário. O próximo comentário é um comentário gigante do Felipe Roque, mas ele tem bons motivos, vamos lá. Ele faz um top 3 de Rangers vermelhos, ele fala que Andros, porque salvou o universo, teve o primeiro combatente, foi simplesmente foda, faltou pegar Ashley, mas até sua última aparição em Força Animal. Podemos dizer o mesmo do Jaden, virgindade protegida com sucesso. Ele fala do Jason, que assim como todos em Mighty Morphin, ele não tinha muita personalidade, mas ele foi o cara que definiu como um Ranger vermelho deve ser. Um bosta? Só por isso ele merece estar aqui. Peraí. Ah, sei lá, velho. O Jason, vamos falar a verdade, o Jason ele ganhou personalidade mesmo depois que o Tommy entrou, porque a gente pode falar mal do Tommy, Zwai, Tererel, mas graças a ele os personagens ganharam alguma personalidade. Mas assim, pô, ele fala que o Jason não tem muita personalidade. E o Rock, velho? Não, o Rock tem personalidade negativa. Ele tem a falta de presença. E em terceiro ele usa o Tommy. Foi ótimo como Zé o Ranger 5, a melhor fase de Tommy, atrás apenas do Ranger Verde e do Branco. Foi um bom líder e teve aquele episódio sensacional onde ele e a Tanya ficam cantando toda hora. Aquilo sim foi lendário. Não foi, aquele episódio, velho. Aquele episódio é muito insano. Cara, eu revi esse episódio. Acho que foi domingo, cara. Eu não sei porque eu cismei de pegar um DVD aqui e tava o Power Rangers Zell gravado nele. E eu cliquei um episódio qualquer e caiu nesse episódio. Caraca, velho, esse episódio é extremamente bizarro. Complicado. Aí ele vai falando sobre isso, ele cita alguns episódios, saída de veteranos. E ele fala sobre o podcast, fala, o podcast foi ótimo, mas poderia ter sido maior. Só 40 minutos, arranja outro tema pra chegar a 2 horas de duração, como o dos vilões. E o um pouquinho mais animado, depressão pós-batalha lendária, talvez. Filho, assim, é o João que edita o podcast e é osso editar podcast. Eu diria mais, eu não sei se você sabe, filho, mas nós temos uma coisinha que talvez você não tenha, que se chama vida. A gente tem esse pequeno detalhe que impede que os programas sejam de 2 horas, sabe? Fora o detalhe que o Isaac falou, que chama edição. Cara, demora. demora pra caralho pra editar. E eu tenho mais um podcast pra cuidar. Então, cara, quando dá, a gente vai fazer 40 minutos, uma hora e meia, duas horas. Mas depende do tema render e, cara, do tempo que eu vou ter pra editar, cara. É complicadinho um pouquinho. Não... Eu gosto também de ouvir podcast muito grande, cara. Mas depois que eu comecei a editar, eu não reclamo quando o podcast é muito curto. E ele termina assim: se estiverem aceitando sugestões, um post escalando um elenco para o filme de 2016, eu acho que já rolou aqui mesmo no Interruptor Nerd. Rolou, tá aí, teve. Eu acho que foi até ele que comentou um trambolho do tamanho do universo. Eu li tudo, cara, só pra contar. Entendeu? E um podcast sobre suas ideias para temporadas de Power Rangers que nunca iriam acontecer. Até o próximo Morphcast. E só pra finalizar, qual é a versão de Go Power Rangers que foi tocada no começo do podcast? João, é contigo, responde esse rapaz. Cara, joga aí no YouTube Power Rangers Metal, você vai ouvir a música. Eu achei ela muito bacana, por isso que eu coloquei. E sobre essas ideias aí, cara, eu acho que seria bacana, porque a gente podia aproveitar recentemente e falar do Força Carnavalesca, né, cara? Isso é bacana. Favela Rangers que tem. Favela Rangers, o que não falta são temas escrotos. Eu ainda sonho com um dia que Power Rangers vai adaptar temas como insetos. Você vai ver uns cara velho, entendeu? O Ranger Vermelho é uns cara velho, mas outro é um porco a Deus. Mas tem, chama Heróis por Acaso. Passava no comecinho dos anos 90. Heróis por Acaso? É, ué, você não sabia, não? Você que não tem vida social, caça Heróis por Acaso no YouTube, seja feliz. É, ou não. Ou não, Só não caça em Masked Rider, tá? Só isso que eu falo. É, assim... Gente, caçem Masked Rider, sim. Antes de ver o que é ruim, próximo comentário é do Diego Miyabi. Ele só fecha com um top 3 de Jason. O Diego não conta um negócio, porque o Diego, eu adoro ele, mas eu quero falar um negócio pra ele. Que ele fica de mimimi, não, porque a Dana me segue no Facebook, no Twitter, e mimimi. E eu e o Edmar desafiamos ele a mandar um print. E estamos esperando até hoje. E esses dias pra trás ele, nossa, ela me deu um follow e não sei o quê. Ou seja, miguezinho, Diego. Ó, você é igual peru, só tem papo e cu. Eu não sei se existe essa expressão em outro lugar do país, mas aqui a gente fala desse jeito. Não, beleza, aqui no Rio não existe essa expressão não, mas foi interessante. Aí o top dele é o Jason, Tom e o Andros. O Andros tá em tudo, né, cara? Quem não gosta do Andros é um imbecil, né? Vamos falar a verdade. Em geral gosta da barba espacial, ele é maneiro. Pô, cara, ele tem a força cavaleiro de Jedi, velho. vamos seguir. Aí a gente respondeu, né? O Zach mandou que, segundo o IBGE, 8 de 10 pessoas colocou o Andros na lista. Faz todo sentido, porque o Andros é o melhor Ranger da história. Chupa todo mundo. Aí ele fala que o Andros, ele comenta depois, responde a minha resposta. O Andros é sensacional, bem que ele poderia voltar também. O Jaden é o melhor. O Jaden é o melhor vermelho de trás pra frente. Não, cara, porque o Cole continua sendo o pior Ranger de todos. Eu acho ainda que o Rock é pior que ele. Cara, mas aí que tá, ninguém lembra do Rock, velho. Esse é o problema, ninguém lembra do Rock. O Rock, ele é lembrado como Ranger Azul, velho. E acho que nem como Ranger Azul ele presta. Eu acho que ele é mais lembrado por ter sido substituído por um moleque. Pode ser. Um garoto foi o Ranger melhor do que ele. Enfim, e ele fala assim, vocês comentaram sobre as armaduras. O mais bonito, na minha opinião, é a Samurai de Time Force. Qual seria essa? Eu acho que é o modo Focus. Será... Me parece um samurai aquilo ali, mas beleza. Teoricamente é um cavaleiro medieval, né, cara? É, teoricamente é merda nenhuma aquilo ali, né? Teoricamente é uma roupa escrota. É um frango que pega fogo. Aí ele continua falando, apesar a que eu acho mais legal é o escudo do Ranger Verde, eu também. É, mesmo não sendo considerado, eu acho foda simplesmente e eficaz. Porque caso não lembre, ela é capaz de refletir os golpes também, até um certo ponto, né? É, mas aí eu queria saber um negócio, por que eles chamam aquela peiteira de escudo? Boa pergunta. Um escudo? Tinha que ser um escudo. É um colete. É, eu não sei, mas eu acho que no Operação Ultra Veloz, não sei se eles chamam também de escudo aquele colete do Mac. É, que é o colete do Ranger Branco pintado de prata. Isso. Não, e maior. É isso aí. Mais alguma coisa aí, cara? Não, acho que fechamos. Beleza, fechamos. Então daqui a um mês estamos aí de novo, lembrando que o podcast sai dia 20. E é isso, espalhem a palavra e até a próxima.